Uma torre 1895, ajuste no 091. 1895, ajuste no 091, total 99 no ano. 897, livre, puxa, estacionamento, chamarei de táxi. Chamará táxi, 897 agora. Passarelo 2223, a linha decola separada? Aqui, ó. Passarelo 2223, autorizada a linha decola separada, 10, vento 0, 40 graus, 05 noite. A linha decola separada, 2223. O Rio pode voar na proa de Aracaju da Presente, ou então do Fox 018? Autorização com o centro Recife. Com o seu aguardo. Para a transferência. 97 da Gol no localizador, complete final, chame torre em 1 no 895. 1895 vai chamar a Gol 1897, obrigado, muito obrigado. Salvador, total 9911, pronto no ponto de espera da 10. Total 9911, bom dia, mantém o ponto de espera, temos a nave para pouso na 10 e uma decolando no instante momento. Excelente, mantendo o ponto de espera, total 9911. 2 Salvador, 1897, passa uma milha para estepa. 1897, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, a nave que está no rode da pista 10, é um ATR da passarela. O ajuste no 0111, reporte baixado e travado, gol 1897. Já travou já, 1897, centro da terra na pista. Para o táxi, voo 897 com 136 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Táxi autorizado, parte em dia alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 011. Ok, parte em dia alfa, ponto de espera, chamada 1895, 897, obrigado, bom dia, senhor. Senhor Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, contato radar, saída Arbor, sobe ao nível 1180. 8-0-2-3-2-3-2-3-2-3. Após a passagem do gol, a linha mantém na 10, total 9-9-1-9. Cinco mil para 4 mil, Axané, 6225. Axané 6225, divertecida 2000 pés, ajuste permanece 1.011. 2000, pode, dona? Autorizado pro Edduna, resposta estabilizada final, pista no 0, Axané 6225. Cheque, descendo 2000, pro Edduna, reportará estabilizado, Axané 6225. Rio 5973, chama Centro Recife. 12545, alternativa 12685. 12545, alternativa 2085, 1897 no solo 35, livre direito, chame solo em 121 decimal 9. 119, obrigado. Salvador, 1897, decimal 1897, prossiga via Alfa, chamamento da Juliette. Juliette. Cada decolagem da 1-0, total 99 e 1-1. Salvador, parceria da 2223. Liga. Por gentileza, senhor, da presente autorizaria de ir a teléfono. Comandante, eu acho que sua saída seria a Arbor DCT, Vitória da Conquista, no nível 180. Mas se o senhor preferir Boa Elétrica, não tem problema não, Boa Elétrica. Ah não, então Arbor e Conquista, então, permanece, obrigado. De nada. Salvador, 2223, voltando. Liga. Senhor, por gentileza, checando aqui a autorização, foi Arbo Elefa. Então, autoriza de da presente direto Conquista. 3 horas, 353, táxi autorizado, pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 091. Sempre voa no 180, se puder coordenar aí, sempre autorizar a gente direto Conquista, obrigado. Autorizado, Conquista. 897, sente a margem. Guarda, 27, 97. Tal 9991, decolar 237, chame controle em 199, decimal 8. Controle 198, bom dia. Oi Salvador, muito bom dia, Xané 6225. Xané 6225, bom dia, cuja aproximação aguardando pista livre, o ajuste no 091. Aguardando pista livre, 6225. 1897, livre decolagem no 0, vento 050 graus, 049. Livre decolagem, 1897 agora. Controle total 9911, bom dia. Controle total 9911, contato radar. Lobby e mantém nível de voo 310, vigilância. Subindo para o 310, vigilância na bomba. Total 9910. Na pista, da placa de... Da do lado direito da 897, repita novamente a mensagem. Repita a mensagem, a transmissão está entrecortada. Tá bom, antes da Juliette, 897, 0 897, Brasil, portão 02. 0-0-2. 897 está reportando do lado direito, da parte direita, tem um pedaço de ferro, parece uma peça de carro que está caída. Ela está próximo da linha divisória entre a parte freio e a parte de ferro. Tá ok, a gente vai pedir para a infra fazer uma vistoria e retirar a peça. Muito obrigada pela informação. O 897, decolar 239, chame controle em 1-9-8. 198 com 897. Conservador com 897. 4234, pronto para a copa Recife. Recife, nível de voo 350, via para o ISC 58, subida Caracaju, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5424 e o controle em 120 decimal 8, corrigindo 1198. 6225 no solo 41, livre direito chame solo em 1219. Livre direito chame solo 219, meia, 6225. Solo, chamada 6225, muito bom dia. Vento 060 graus, 069, livre decolagem no zero. Decolagem no zero, 225, táxi autorizado via Alfa, Kilo, Pat 3, ingresso Pat principal, rebota 14. Alfa, Kilo, Pat 3, Pat principal para rebota 14, 6225. Dizendo 53, decolada às 43, chame controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, 31. Controle Salvador, bom dia, 3153 na DAEL. Confirme? 3153 até, bom dia, 180, hoje em 1807 para 347. Chame o solo em 1219 para cota. Lado, ô Salvador. Então, 3153, decolado às 43, chame controle, 119.8. 119.8, 7.3. 9970, informação para o Sinote. Solicita 350 para a Teresina. Federal, aguarde, copa Teresina. Federal. Aguarde. Autorizado. Sael da presente, 3153. Controle Salvador, bom dia, 3663, informação forte. 3663, acione identificação. Autorizada a chegada a ponte. Desce e mantenha 4 mil pés, ajuste no 019. Ideal 9970, pronto para copiar. Affirmative, red copy, Federal 999. Sim, to Teresina, flight 5360, confirm a planned route after departure left turn. Momo departure, cockpit transition, after cockpit direct the planned route, confirm a planned route. Score code 5404, and Salvador departure control 12119.8. Centro, Recife, 2545, 2085, um bom dia. Bom dia, passarei do 2223, Centro Recife, em 1260, alterno 288. 60288, obrigado, tchau. Até mais. Next report for pushback and setup. Clear, report ready for taxi. Zona 53, chama Centro Recife, frequência no 251. Alternado 1-3-3-9-5. 1-2-5, 1-3-3-9-5-3-5.

Azul 2, 3, 4, 2, 0. Azul 4234, bom dia, Lívia Colono 0, vento 070 graus, 06 nós. Decola, Santana 0, Azul 4234. Gráfico Luiz, que pronto para cópia? Autorizado, Salvador, Salvador, no meu pé, vai sair no corredor forte, curva esquerda, pista no 7, 0116 é o código transponder, 1208, corrigindo, 1198 é o controle. Federal 9970, maintain holding point. Certo, acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 1895, ajuste no 011. 3179, pronto para a cópia. 4379. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, nível de voo 340, via Pertulou 16. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5447 e o controle 119.8. Gente, atualizado Guarulhos 340, conforme rota do plano de voo, Pertulou 10, após a Pertulou 16. Da El, Leda, Bridge, a saída primeira curva direita 5447, 2498, no controle 2317909. Correto, chama para puxa estacionamento. Cortará puxa de estacionamento, 3179. Manhattan, 3663 no localizador, complete final, chame torre, frequência 118 decimal 95. Torre 1895, obrigado, boa. Torre Salvador, bom dia, até 3663, sinal no zero. Zero 9970, clear takeoff runway 10, wind 050 degrees, 06 knots. Clear takeoff runway 10, zero. O azul 4234, decolado 259, chame controle em 1119.8. 98-4234. Torre Salvador, bom dia, São 3663, baixado travado, sinal no zero, estabilizado. São 3663, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre, né, que está na roda na pista no zero, um bom ainda serão. Gentileza, aguarde, o ajuste no zero, 11. Guardando no zero, no outro. Segundos para sua cópia. Papá, mais, que ideia que morreu. Mike Juliette Romeu, Salvador. Muito bom dia, Salvador. O Mike Juliette Romeu, Romeu 44, Tato 2, no CLT. E Serra Índia, Eco Índia, para Serra Índia, Eco Índia, decolado agora do LCA. Está seguindo para a rotatória. Sobrevoa em Areia Branca, senhor. Vai manter.